My fellow Americans and the people who brought me the dance, Delawareans. I see my buddy Senator Tom Carper down there, and I think Senator Coons is there, and I think the governor's around. Is that Ruth Ann? And that former Governor Ruth Ann Minner. Most importantly, my sisters-in-law and my sister Valerie. Anyway. Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast for a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. Ora, e é exatamente aqui que a gente vai começar. Bem-vindos a mais um podcast. Este, por sua vez, gravado no dia 16 de 11 de 2020. Peço desculpa por não estar a falar com tanto ânimo ou tanta ênfase, porque estou a gravar isto tipo quase à 1 da manhã, no domingo à noite, 16 de 11 de 2020. Mas vamos falar de corrupção, vamos falar de eleições, vamos falar do país que mais espalha. Está calado, pai. Que mais espalha a sua própria democracia através da lei da bomba, com muitas inconsistências eleitorais que houveram. E na boa, o mundo a ser dita, com licença, as redes sociais assim o ditam, os mídias assim o ditam. É engraçado como depois, mais tarde, vamos dar um saltinho no final do podcast quando falarmos da Genesis, desta geração que, ao fim e ao cabo, tipo, passa vários bocados para paradoxos que nós podemos estar a viver psicologicamente e pessoalmente através destas redes sociais. E perdoem-me estar assim a falar tão baixinho, mas é que já é tarde. Mas eu não queria deixar de gravar um podcast muito interessante através destes tempos de mudança que estão a acontecer, em que a complacência e a censura dos mídias, das redes sociais, chegou a um certo rubro que, por mais que festejem a vitória do Joe Biden, porque nós vamos passar vários clipes que podem pôr em dúvida essa questão em particular e porque é que nos interessa tanto, tipo, o rumo que os Estados Unidos levam, pá, porque se calhar até levanta assim o pé do acelerador em relação à invasão que a China está a fazer. Mas vários assuntos à parte. Vocês querem que eu fale do quê? Do Covid? Esquece isso, não. Mais uma vez vamos ter que falar da China, não é? Por isso é que isto importa um pouco ao que está a acontecer, porque foi sempre o país exemplar que se justificou a si próprio bombardear algumas nações por algum tipo de pretexto de fraude eleitoral que tivemos a ver a acontecer. E na boa, provavelmente o desfecho por esta altura vai ser algo do género. Houve fraude eleitoral, sim, mas mesmo os votos que nós roubamos não chegavam para dar a vitória ao Trump. E parece que é assim que a coisa vai ficar concluída. E o mundo vai aceitar isso como um facto, porque, tipo, pronto, a gente não gostava do homem laranja, não é? E ele tinha que sair de qualquer maneira, nem que fosse à força, manipulado de uma forma que ninguém possa concordar que possa ser exercida socialmente da forma como foi feita. Mas é assim que as pessoas ficam satisfeitas. Vamos fazer o quê? A gente também sabe, de certa forma, isto ainda vai ter assim um bocado, ainda vai haver assunto, mas pronto, o mundo já decidiu. Da mesma maneira que o mundo decidiu que o Estado de Israel era legítimo e eles podem fazer o que quiserem a certa altura, o mundo já decidiu que o Joe Biden é o novo presidente. Ou seja, a Kamala Harris, porque o Joe Biden é um deficiente mental, não sequer bate bem da cachola, e já cortei melões mais inteligentes do que ele, apesar deste discurso que ouviram na intro ter sido bastante coeso. E é engraçado como ele não só apontou logo os estados que foram altamente corruptos e duvidosos em termos de, digamos, algum tipo de manipulação eleitoral, porque é óbvio que ela aconteceu, e a gente já vai passar os clipes por isso, como até disse o nome dos intervenientes e lembrou-se deles todos, que é espetacular para alguém como o Joe. Mas tudo bem, a gente sabe que, de certa maneira, a degeneração mental dele está Em termos de idade, está a declinar bastante. Por isso, a Kamala Harris, que dizem que é oficialmente preta e tudo, acho muito esquisito, vai tomar conta da presidência como VP, que ela foi nomeada como. Basicamente, foi essa a jogada. Aparentemente. É, até já ouvi uma analogia: a Kamala Harris é o Dick Cheney do George Bush, caso o George Bush fosse o Joe Biden. De qualquer maneira, a Kamala Harris é um grande personagem. Como vocês já devem saber, quem ouve o meu podcast, que a Kamala Harris, além de não ser fluxo de cheiro, é um personagem muito peculiar, porque além de jurista e manter muita gente nas prisões sem dar aval de perdão para continuarem a trabalhar para as fábricas do qual ela tem comissão de rendimentos, coisas parecidas com o que se passam aqui dentro do nosso parlamento português, ela é uma alcoólica de primeira natureza. Mas é que há tantos clipes, se vocês forem procurar, tipo, até o YouTube deve dar, a Kamala Harris no seu estado natural. Epá, então eu deixem-me vos mostrar a Presidente dos Estados Unidos, porque o Dick Cheney daquele George Bush, que acabou por ser eleito agora mesmo. We did it, Joe. You're gonna be the next President of the United States. Estava completamente divertida a mulher. Mas completamente divertida. Mas pronto, está aqui o novo poder político. Agora então, vamos lá ao que interessa. Por onde é que nós podemos começar? Vamos começar por aqui. Isto foi na CNN. Ben, what are your thoughts? Well, it's easier to be a parent this morning. Espera, isto é lindo. Eu tenho que dar uma premissa a este clipe. E peço desculpa se o podcast está assim um bocado lento, mas é que é um bocado tarde para estar a gravar isto. Ora, isto é... Como é que se chama este gajo? Van Jones. A ser um afro-americano, um pivô, um pseudo-jornalista muito famoso na CNN e tal, a reação dele aos primeiros, ao resultado eleitoral que já foi definido, apesar de haver muitas dúvidas, mas eu acho piada ao ponto, e é assim, ele parece um mau ator, mesmo um grande mau ator. Mas representa genuinamente o sentimento que esta gente acreditou na sua própria mentira tão intensamente que tem uma reação desta natureza. Isto é tipo o equivalente do Mário Crespo lá de um canal deles qualquer, que por ser afro-americano ficou sensibilizado desta maneira. Eu vou rebobinar aqui um bocadinho. Sensibilizado desta maneira pela vitória do Joe Biden, que é incrível. It's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier to tell your kids character matters. It matters. Tell them the truth matters. Being a good person matters. And it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happy to have babies snatched away or send dreamers back for no reason. Epá, eu tenho que pôr isto na pausa um bocadinho. A sério, meu. Mas esta gente acredita mesmo na propaganda que vendem a este ponto? Mas desde quando? Mas estão a brincar? Isto é tão ridículo. A sério. Mas este gajo está-me a chorar lágrimas de crocodilo, live, na TV, sempre a puxar a carta racial, porque obviamente que se fosse um branco a fazer isso, mas eu já tenho aqui um clipe de um branco já a seguir, mas é gay, haha, Anderson Cooper, meu amigo. Mas o ridículo de... Epá, poça, é tão hollywoodesco. Por isso é que a Netflix já está a perder tanta audiência, porque a realidade está a ficar tão ficcional. Mas pronto, eu vou passar este clipe mais um bocado. Eu sei que é um bocado tortuoso, mas ao mesmo tempo a tortura que provoca em nós é exatamente o termos a percepção que há pessoas que sentem isto na pele, como se isto fosse uma realidade. E este é um dos criminosos que dissipa isso nos neurónios da sociedade, meu. Como nós temos cá tantos. This is vindication for a lot of people who have really suffered. You know, I can't breathe. You know, that wasn't just George Floyd. That was a lot of people that felt that they couldn't breathe. Every day you're waking up and you're getting these tweets and you just don't know. And you're going to the store and people who have been afraid to show their racism are getting nastier and nastier to you. And you're worried about your kids and you're worried about your sister. And can she just go to Walmart and get back into the... Epá, vocês não estão a achar ridículo? O homem até tem medo do Twitter, meu. Podes fazer logout, delete account. E os meus filhos, eles são vítimas de violência. Mas o que é que se passa? Esta gente está completamente... E depois parece que existe aqui alguma coisa miraculosa dentro da psicossocial, que agora que o Joe Biden ganhou o mundo vai ficar uma coisa melhor. Assim, de repente, só porque o quê? Dentro da percepção até aqui na Europa, para o cidadão comum, ele nem vai estar por nada. O que é uma pena, porque as nuances é que são o cerne do problema. Mas o cidadão comum nem vai estar por nada, porque ele também nunca tinha nada a dizer em relação ao Trump, a não ser é feio, é o homem laranja, tem um mau perfil, tipo o quê? Já viste o pedófilo do Ferro Rodrigues ali como presidente do Parlamento a votar propostas para serem votadas e tudo ali de boca cheia, pior que um ogre, nem no Shrek o aceitavam num casting? Se é por causa disso? Então, mas vamos continuar a ouvir este... Eu só tenho uma palavra na minha cabeça. Vamos continuar a ouvir este Conas. Her car without somebody saying something to her, and you spent so much of your life energy just trying to hold it together, and this is a big deal for us just to be able to get some peace and have a chance for a reset, and the character of the country matters, and being a good man matters. You know, I just want my son to look at this. You know, it's easy to do it the cheap way and get away with stuff, but it comes back around. It comes back around, and this is a good day for this country. I'm sorry for the people who lost. For them, it's not a good day, but for a whole lot of people, it's a good day. Eu não compro isto. Impossível. O quê? Mas isto é um psicótico a falar. Mas qual é a preocupação dele? Ele vive num condomínio privado, não? Os filhos dele já têm a vida paga, mesmo que sejam viciados em cocaína até morrerem. Não, não vale a pena. O que é que este gajo está para aqui a dizer, mano? Isto é estúpido. Isto é absolutamente... Esta gente acredita nisto, porque foi isto que lhes passou o cheque para viverem. Mas isto é só uma questão de reação. E já agora, deixem-me passar este outra vez. Eu adoro este. Lembrem-se, isto vai ser quando o mundo admitir que não há de demorar muito. Caso as voltas não deem, tipo, justamente que o Joe Biden vai ser o próximo presidente, isto vai ser a próxima presidente dos Estados Unidos. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. Eu até curto como ela se ri, porque ela sabe que a vitória é dela e está ali na sua orgia ao ar livre, na piscina, a curtir bué com uma ganda uva, a ver como... O DNC já manipulou todas as redes sociais e televisão para, obviamente, proporcionar o resultado que todo o mundo estava à espera, ou todo o mundo dos globalistas financeiros que nos põem estas algemas nos pulsos financeiros para continuar a gerir o sistema como eles acham mais enriquecedor para a fortuna pessoal deles próprios, nos patrocinam e nós, que nem cães amestrados, andamos aqui a bater palmas e ainda vamos passar um clipe de comparação que passou no Joe Rogan, muito interessante, do Aldous Huxley e do George Orwell. Mas a seu tempo, que ainda vamos falar nas NX, na Gen Z, e vamos continuar a ouvir aqui uns clipsitos, assim, um bocado de corrupção. Para já, quero mostrar aquele clipe, onde é que isto está? Do espetacular, pá, Anderson Cooper, o gay branco, tipo, portanto, ele, sei lá, dentro do espectro jornalístico americano, é um liberal, marxista cultural, tão respeitado como o nosso Mário Crespo, e além do mais, como tem aquela, tipo, add-on de ser assumidamente gay, então tudo o que ele diz é sacrossanto. Mas eu acho, pessoalmente, que dentro do critério do que um jornalista devia reportar ou a forma como devia apresentar a sua peça, não devia ser tão óbvia, porque isto que a corrupção, digamos, a fraude eleitoral que veio agora nestas últimas eleições dos Estados Unidos, é um exemplo perfeito para demonstrar, mais uma vez, a consolidação político-mediática que existe, e não só como os mídias perderam absolutamente toda a vergonha e mentem na cara de toda a gente, mas mesmo à vontade, e são completamente tendenciosos até à última gota, e as pessoas comem isso à colher, porque é essa a dieta que estão condicionadas intelectualmente a interpretar as notícias. Então eu gostava de mostrar este clipe, que por mais contentes que estejam com a vitória que o mundo já aceitou do Joe Biden, apesar de não ser oficial, isto não é forma de fazer jornalismo, e isto é uma forma de jornalismo que nós vemos todos os dias nos nossos canais. O grande Anderson Cooper. I don't think we've ever seen anything like this from a president of the United States, and I think, as Jake said, it's sad and it is truly pathetic, and of course it is dangerous, and of course it will go to courts, but you'll notice the president did not have any evidence presented at all. Nothing. No real actual evidence of any kind of fraud. He talked about people putting up papers in windows. He talked about things that he'd seen on the internet. That is the president of the United States. That is the most powerful person in the world. And we see him like an obese turtle on his back, flailing in the hot sun, realizing his time is over. Até o adjetivo pejorativo adicional de uma tartaruga obesa, porque alguém alguma vez viu uma tartaruga e disse: esta tartaruga está magrinha, é tão estúpido. Isto não é uma forma, e sim, houve aqui alguns problemas com a reação que o Trump está a ter em relação aos resultados. É óbvia, quando nós temos exemplos, e que vocês conhecem perfeitamente, de algo deste género, como clichê, não é? I said, what happened to the election? It's off. And we have all these announcers saying, what happened? And then they said, oh, because you know what happened? They knew they couldn't win. So they said, let's go to court. And did I predict this, Newt? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. All right, we're listening to the president speaking at the White House, but we got to dip in here because there have been several statements that are just frankly not true. The president going through some of the states, stating that he has prevailed in those states, naming Georgia, saying they're winning Georgia, or that they won Georgia, there's no way they'll catch us, that they're winning Pennsylvania, won Michigan. The fact of the matter is those states have not come close to counting all of their vote. There's still outstanding vote. Do we have a moment to go to Chuck? We'll keep our ears on this and promise to go back. Yeah, I mean, as news events warrant, but just can you explain why it is that it's not possible for anyone to say they've won in this particular state? Right, so what we have here, first of all, O mais engraçado, este clipe está já a acabar, já passou o essencial. O mais engraçado é que interromperam o atual presidente dos Estados Unidos da América porque estavam a dizer que ele estava a dizer uma mentira, segundo os mídias. Se nós levarmos esse critério a sério, a SIC Notícias fecha já amanhã. Que vão transmitir o quê? O tempo, que até nisso falham na previsão da chuva? Não, não. Isto é doido. Nós vemos vídeos tipo de fontes não oficiais de terroristas islâmicos a dizer que vão cortar a cabeça a alguém, não censuram. Mas o Donald Trump, quando tem as suas dúvidas em relação à fraude eleitoral, que é bastante óbvia, e nós já vamos ouvir o porquê, mesmo que eles ganhem, mesmo que não seja significativo, foi óbvio. Foi terceiro mundista da parte destes globalistas puxarem a aceitação social ainda por cima da manipulação que existe para aceitar estes critérios, porque isto tem precedentes, mas na boa. Isto é absolutamente ridículo, censurarem o discurso. Mas eu tenho melhores notícias para dar, é? Mas eu tenho que interromper porquê? O que é que eles têm melhor para dar? E as redes sociais fizeram exatamente a mesma merda. E a gente está de lá a chegar outra vez. Mas tipo, what? Mas eu tinha o melhor para dar no momento, foi? O Mourinho aterrou em New Jersey. O que é que aconteceu, pá? Não tinham melhor para dar. Tinham era mais que censurar, porque aqui há água no bico, obviamente. Sei lá, vamos começar até com animais. Okay, so I'm Gemma, as everybody on my group knows, and I was just shopping in a unknown hardware store, and I happened to run into the lovely, was it Alyssa? Yeah, it's Alyssa. And I happened to tell her my vote hasn't been counted. And what did you just tell me? My dog voted in the 2020 election. And how did you find this out? I got an email. So now she has her microchip number as her social security. I went to the voting place, you know, looked under her name and everything, told them her social security number, and she had already voted. And can you tell everybody a little bit about why your dog would be registered to vote? She is a service dog, correct? She's registered service dog through the Santa Cruz County Police Department and Cabrillo. And so now she's considered, she's labeled a human. Yeah. And so her dog, because her dog is a service dog and was listed as a student at Cabrillo College, correct? Yeah. Her dog was listed as a human, registered to vote, so you called them, right? You contacted them, that your dog got a voter registration, and they said, what did they say? They said that she had already voted. Ok, isto é estas leis ridículas que eu até tenho apontado para o ponto que há pessoal que tenta embarcar num avião com um bode porque é um animal de apoio e vai querer mais um animal de apoio. O meu animal de apoio, quando estou mesmo na merda, é um porco morto às tiras numa grelha. Ok? Animal de apoio. Enfim. Mas, pronto, isto dos cães votarem. Porquê é que a gente há de ficar assim muito tempo agora a falar neste pequeno loop? Porque pouca identificação é necessária nos Estados Unidos para votar. Quando podemos falar até nos mortos votarem, como falam o pessoal antigo regime todo. Ei, até os mortos votavam. É, não é? E agora bates palmas ao quê? Appreciate you being here today. Let me just give you one concrete example, not anecdotal, but concrete example of what we believe to be valid voter fraud in the state of Pennsylvania. I draw your attention to an obituary listed for one Denise Ondish in Allegheny County, born 9/10/1946, deceased 10/22/2020. Her application to vote was received on 10/23, the day after she died. It was then mailed by the county back to her on 10/24/2020, 2 days after she had legally passed away. And the ballot was then received back at the county office on November 2nd, 2020. And when you go to the Secretary of State's website today, it says that she voted in this election, effective November 2nd, 2020. E pronto, ok, até os mortos votam. Nada de novo debaixo deste sol. Mas, é porque não? Tipo, por exemplo, até falarmos no que foi as projeções dos polls, porque eles fazem muito estes polls que dão basicamente a projeção, é como perguntarem à porta do estádio, ou sei lá, então acha que Benfica vai ganhar e o gajo que está com o casco de Benfica vai dizer o quê? Não, acho que a gente vai perder. Claro que não! Estupidez! Mas os polls nunca foram sinceros. Sempre houve pollsters que até acham que a melhor técnica é perguntar ao vizinho o que é que a pessoa em particular que eles querem interrogar vota em, porque a resposta nunca é sincera. Mas, enfim, deixa lá ver onde é que eu posso começar assim. Não, isto fica para o fim. Ok, então vamos lá falar um bocado dos polls. I said to your Chris Wallace on January 29th, 2017, I was on his Fox News. E isto foi com o comentador do primeiro debate presidencial, ok? Mas esta jornalista da Fox é tipo o quê? É tipo o quê? Ela é tipo, sei lá, uma Manuela Moura Guedes nos seus melhores dias, na altura que não tinha Botox na boca. Qualquer coisa do género, mas eu gosto, olha, é como a líder do Liberal 21, o que é? É tipo, é uma mulher cheia de pique e eu gosto da maneira como ela fala. Sunday show, we had only been here less than 10 days, and he asked me a question about it. I said, Chris, not a single person has lost his or her job who was chronically wrong about this election in 2016. I predict it's not going to happen again after 2020. Nobody cares, and nobody wants to cure this problem. If this were a real business, the C-suite would be cleaned out, the shareholders would revolt, and the consumers would vote with their feet. They'd go elsewhere. But these polls weren't scientific evidentiary measures of what was going to happen. They're right. Wishful thinking. And here's one thing. I was a pollster for decades. And I used to give paid speeches about polls too and advise clients. One thing we all have to remember is it's becoming increasingly difficult to sample enough people in each cohort by race, by gender, by age, by geography, by party affiliation. And you have to wait, WAIT, to finish a poll over a series of days for it to be accurate. But what's happening is they're waiting, WEIGHT, their results. So they're getting a small number of responses in an individual cohort and extrapolating that. Pronto, porque existe aqui um interesse de quem fez a encomenda de estudo. Vamos continuar a ouvir isto. Espera aí, onde é que está? Pode ser isto. 3 years. They spent 3 years investigating the president, impeaching the president. We can't wait 3 hours, 3 days, 3 weeks to get a result in our great sturdy democracy as to whom the next president will be. I mean, what is the rush all of a sudden? I think the rush is there was no blue wave. There was no early night. There was no democratic progressive realignment. In fact, the democratic down ballot disasters carried all the way to the state legislatures as well. The Democrats did not flip a single state legislature. And in fact, the Republicans flipped the House and Senate, for example, in a place like New Hampshire, where they have a Republican governor. So that's solid now. They did a similar thing in Montana, held on to the governorship. The governor there lost the Senate race. We held that. And of course, the Democratic governor. And now we have the legislature as well. So, you know, the seven races that flipped that are brand new Republican pickups, as Leader McCarthy noted, as I tweeted yesterday, as others are saying, those were all carried by a woman, a minority candidate, and or a veteran. And that means the candidate recruitment the Republicans were doing, their message, that really carried them forward, and nobody was paying attention to that. Instead, all these phony national polls were shoved down our throats. Biden is up by 10, Biden's up by 12, Biden's up by 15. Do you know, when I took over as campaign manager in 2016, we did zero, let me repeat the number, zero national polls from that point forward. They're not relevant. They tell you trends, but they don't dig into the Electoral College map. Electability, I can tell you whether you can or can't win, is outdated. That's the way Republicans lost the presidential races for years. Electoral College is how you do or don't win. E pronto, e basicamente está aqui a afirmação que os mídias censuraram o Trump em relação à realidade que está a acontecer. E agora vamos ouvir o GOP de Michigan, que foi um estado-chave para esta blue wave, como alegam, porque nem o discurso inaugural é oficial ainda. If all this wasn't enough, in Antrim County, ballots were counted for Democrats that were meant for Republicans, causing a 6,000 vote swing against our candidates. The county clerk came forward and said tabulating software glitched and caused a miscalculation of the votes. Since then, We have now discovered that 47 counties use this same software in the same capacity. Antrim County had to hand count all of the ballots, and these counties that use this software need to closely examine their results for similar discrepancies. The people of Michigan deserve a transparent and open process. Epá, pronto, e agora entramos tipo, dentro do contexto de uma certa desorganização que existe dentro do sistema de contagem eleitoral nos Estados Unidos, fora o colégio eleitoral, de muito software que fica fora. Eu adoro tipo, coisas que entram dentro do fórum tecnológico que são altamente manipuláveis ou hackáveis, ou seja lá o que for, porque eu sou um desconfiado de natureza. Então vamos ouvir tipo uma continuação em relação a este sistema do Hammer e coisas assim sobre a influência que tem sobre, digamos, os números apresentados de certa maneira, a certa altura, por conveniência, para dar uma vitória certa, sem nenhuma certeza em relação ao que possa ter acontecido, seja lá o que for que aconteceu. Cindy, let's go back to Hammer and Scorecard. Are those the names that you just used for those programs? What's being done about it, and how broadly were they used by vote counters in various states? I think they were very broadly used, but not by the vote counters. They were used by the forces in the Democratic operatives that had access to these programs through the government access points that they have, and used it illegally to change votes in this country. It's got to be investigated, probably by the president's most trusted military intelligence officials, who can get into the system and see what was done. But we do have some evidence that that is exactly what happened. And they've used it against other entities in other countries. It's just been turned recently against our own citizens here to change election results. It's absolutely appalling that that can be done. And whether it's called computer glitches or something else, somebody has actually gone into the system and changed voting results. Esta Sidney Powell é muito interessante, porque é uma mulher que representa uma instituição que é Commonwealth, como observadora dos direitos humanos e etc. E está envolvida a este ponto. E é uma marxista de primeira categoria, que é super engraçado. E é tão super engraçado que a gente vai ouvir mais dela a falar em relação às críticas que teve dentro deste golpe terceiro-mundista que existiu nos Estados Unidos, independentemente do resultado ser genuíno ou não, de pôr deficiente mental no pódio. We just heard from John Solomon that the FBI indeed is being diligent, is involved, and we all hope he is exactly right. Your thoughts first about the knowledge now that the Justice Department is involved in this review of the election. Well, I'm delighted to hear that. I think there are any number of things they need to investigate, including the likelihood that 3% of the vote total was changed in the pre-election voting ballots that were collected digitally by using the Hammer program and a software program called Scorecard. That would have amounted to a massive change in the vote that would have gone across the country and explains a lot of what we're seeing. In addition, they ran an algorithm to calculate votes they might need to come up with for Mr. Biden in specific areas. I think that explains what happened in Michigan, where the computer glitch resulted in a change of votes of about 5,500 in favor of President Trump, just in one of 47 districts. All those districts need to be checked for that same, quote, software glitch, end quote, that would change the result in Michigan dramatically. The same thing is happening in other states. We've had hundreds of thousands of ballots mysteriously appear solely for Mr. Biden, which is statistically impossible as a matter of mathematics. It can all be documented. We are putting it into materials that we will file in federal court, and we need to seek relief in multiple states to enjoin the certification of any election results. Isto é muito significativo, porque esta mulher carrega uma certa autoridade atribuída a instituições como a ONU para monitorizar em termos humanitários ou de justiça a ilusão que eles continuam sempre a vender-nos, mas independentemente disso, já que nos fazem acreditar nessas instituições, isto é importante. Vamos ouvir mais um bocado. What can we do about it? Because the Department of Justice, I mean, if there's evidence of that program, why not just turn it over to the Justice Department and say, let's and go to the courts and say, this has got to stop now. Here is the way in which it was done. Well, we've been trying to get their attention, and we're going to try even harder, and we'll have to put it in a federal lawsuit, apparently, and get as much of it out as we possibly can. We have some excellent witnesses on the issue. But this is coup 5.0, Lou. I mean, there was no reason to think that the Democratic operatives who spent hundreds of millions of dollars creating the Russia hoax, the Steele dossier, taking us through a special counsel operation for 2 years, trying an impeachment hoax, the apocalypse hoax, the obstruction hoax, wouldn't go so far as to create every means of voter fraud they could come up with to steal this election. That's exactly what happens. The president must fight back now in every way, shape, or form. We cannot let this republic be stolen by the Democratic operatives who want to destroy the republic and make it a socialist country where they continue to line their pockets with these backdoor global deals like the Biden laptop from hell exposes. E aqui foi evidenciado muitos escândalos que pá, não tiveram aquela implicação mediática que qualquer insinuação até em relação ao Trump, por causa de lá está a dizer que ela é uma tartaruga gorda virada ao contrário ao sol, como os mídia nos gostam muito de educar em relação ao que é a real informação. Obviamente que também temos algumas críticas ao Trump, mas não podemos deixar de olhar para o lado em relação, tipo, a manipulação que está a acontecer. De alguma maneira vai ter que ser admitida, senão isto vai dar documentários que nunca mais acabam no YouTube para passar o tempo a censurá-los. O Glenn Greenwald, que foi tipo um dos porta-vozes do Julian Assange e foi um dos defeitos que, por exemplo, a gente podia apontar à administração de Trump nunca ter perdoado o Julian Assange como whistleblower ou interveniente, o out of the closet Glenn Greenwald, teve alguma coisa a dizer em relação a estas eleições e eu acho que é interessante partilhar, por isso vamos lá passar um clipe. E desculpem lá, eu estou a despachar-me, isto é que já é tarde à brava. You know, all I know is anecdotally of what I hear from other reporters, but isto é um podcast chamado Useful Idiot, em que o convidado é o Glenn Greenwald. Interested to hear how you characterize it. Well, it's interesting because at the very same time that the media is having one debacle after the next to their credibility, from any reasonable perspective, like what we just discussed in terms of the expectations they created about the easy Biden victory, about a Democratic takeover of the Senate, about how non-white voters view the world, preceded by the debacle over Russiagate and so many other examples, many of which we've talked about on this show before and others. On the one hand, you have that going on, but then on the other, you have this extraordinary success that these media outlets who are leading the way, perpetrating these frauds, are experiencing. I just today I read an article that the New York Times for the first time broke 7 million digital subscribers and now officially make more money from digital subscribers than you know, the paper subscribers, which have always been the foundation of their newspaper. The New York Times is now an incredibly profitable institution, not despite these failures, but because of them, because they're talking only to people who want to be fed Democratic Party propaganda and liberal ideological affirmation. MSNBC, if you go and look at their ratings in 2015 and 2016, almost every single one of their hosts was on the verge of being fired because nobody was watching their shitty, dumb shows. And now, you know, because of Trump, he single-handedly saved almost all of their jobs. And you go across the spectrum to like blogs and media outlets. I mean, I know at The Intercept, you know, we had one reporter whose only purpose in life was just to write up whatever like anti-Trump agitprop materialized on Twitter. And it became one of the most read, you know, parts of what The Intercept did, even though it was incredibly superficial and shallow. It was literally just summarizing whatever the like, you know, Trump lied in this tweet or he exaggerated, whatever, like the people, you know, in the MSNBC world were hysterical, he would write it up, but it would generate clicks. Isso é um dos problemas. que existe hoje em dia nos mídias. É que é, apesar de aos nossos olhos terem perdido a credibilidade já há muito tempo, totalmente, tipo, de certa maneira impararam numa ditação a nível mundial de escrever a história como eles acham que lhes é conveniente por causa de quem lhes paga o cheque, destes globalistas, e eu não vou cair no clichê do Soros, que é horrível, mas pronto, vamos ouvir mais um bocadinho. Trump salvaged this industry, and I think one of the most, you know, significant data points that we've gotten in the last 3 or 4 months about this was the Pew poll that asked... Isto é o Glenn Greenwald a dizer o quão o Trump foi instrumental em termos de, até usado como uma forma de falar mal mediaticamente, que salvou os mídia, porque têm sempre aqueles clickbaits e aqueles cliques, e os subscritores agora são mais nomeadamente digitais, no universo em que eles realmente tiram algum tipo de dinheiro, apesar de estarem a teletrabalhar e a fazer copy-paste. É exatamente, o Trump foi, ironicamente, enquanto foi presidente, e eu não sei como é que a coisa vai acabar, mas vamos dizer assim, porque é assim que o mundo já ditou a sua vontade, mesmo não oficialmente, não interessa. O que é que interessa? Toda a gente à tua volta vai dizer que não, é o Biden, Biden ganhou. Não, não, tecnicamente ainda não. Sim, não, é o Biden. Oh. O corona vai acabar já amanhã. Ok, pronto, mas é exatamente isto que é a forma como os mídias se posicionaram de uma maneira que é tão paradoxal para pessoas como nós terem uma influência cada vez maior ao ponto de ditarem a realidade histórica que vai ficar assente nos livros, para os nossos netos responderem certo nos livros de história, se quiserem safar do teste, e ao mesmo tempo nós assistirmos pessoalmente a uma deturpação mediática tão grande em que é preciso mesmo ter tomates de ferro para ter a lata de serem tão mentirosos e terem defendido um deficiente mental este tempo todo. E esta é que é a implicação, porque o que interessa é o business model, é o dinheiro. Think thousands, if not tens of thousands of news consumers, which is your primary news source? What is the source that you look to first to get your news before all others? And of course, like people who said MSNBC, of them, 95% were Democrats, as you would expect. People who said Fox, it was like 93% Republican. So MSNBC is even more partisan than Fox. But for NPR, it was 87. Something like 93% said Democrats. And the most 87, yeah. And the most amazing one was the New York Times. 91% of the people who identify the New York Times as the primary source of news are now Democrats. Like, it's always lean kind of liberal, right? It's been in the heart of New York forever. It's, you know, kind of ethos has been cosmopolitan, speaking to people in big cities. So it's never been, you know, say, consonant with like even, you know, evangelicalism or rural conservatism. But at least like it was kind of a trusted paper in the middle. That's gone. It's completely a partisan outlet now and is making more money than it ever made before. And of course, your book, Hate Inc., in my view, tells this story as better as well as, in fact, better than any other, which is the new model of media profitability in a world where media outlets are struggling for profitability is to just be as polarizing as possible, elevate fear and hate levels as high as you can about whoever the enemy or the villain or the other is, and then just feed into that hatred, because hatred and fear are very powerful, motivating emotions to make you keep waking up and running to see what's going on, what's endangering you, what's threatening you. No one at the New York Times wanted to hear from a Trump supporter. O que dizer é verdade, é exatamente isso que os mídias se baseiam, em vender o medo, propagar o medo, manipular a sociedade e ser um braço direito do próprio governo, que não sabe o que é que anda a fazer, dentro da percepção que nós tiramos sobre a percepção em si. Bom, enfim, Então, vamos lá ouvir mais um, que isto é super divertido. Offending millennials, and you have these 50-year-old editors, 55-year-old editors who know that in a profession that they've been in their whole lives, the only thing that they can do where jobs are disappearing, the last thing they want is to be accused of being a misogynist or a racist or a homophobe or a transphobe or anything else because of things that they publish by doing their jobs. And they would rather just cling to their jobs and support their family, even if it means abandoning the role of journalism as they've always conceived it. And so the pathology in newsrooms, for all those reasons, is intense and pervasive, and I think growing rapidly in a way that is not going to be solved by trying to reform these institutions. They're too dependent upon this model. I think what's going to happen is new models of how to do journalism. And, you know, I was very candid about the fact that even before I left The Intercept because of that censorship episode, I was already exploring the possibility of doing that precisely because it's so obvious that that's what's missing. E um desses modelos é exatamente isto, gravar podcast, Tasca de Humber, Tiago Serás, Pai de Tosé, people que está a fazer qualquer coisa, vá lá, é mesmo, a gente tem que começar a fazer um certo networking para fladar os nomes na internet para o algoritmo nos puxar ao de cima, senão não há hipótese porque esta voz vai deixar de ser ouvida com estes segmentos acabaram de passar, mano. O pessoal tem que se promover um bocado a nós próprios. E agora vamos ouvir, dentro mesmo do Glenn Greenwald, sobre aquele senador espetacular, que só, tipo, azucarinou a política do Trump estes 4 anos todos. I'm going to bring this up. It's a non-election related thing, but I just felt like it had to be brought up because it just didn't make the news, basically, which was the declassification of a piece of the Mueller investigation, which had some pretty significant headlines in it. The main one being basically that they never had any evidence of a conspiracy involving WikiLeaks. So the Mueller report says, with respect to WikiLeaks and Assange, this office determined the admissible evidence to be insufficient on both the agreement and knowledge prongs. Although a conspiracy is often inferred from the circumstances, the lack of visibility into the contents of these communications would hinder the office's ability to prove that WikiLeaks was aware of and intended to join the criminal venture comprised of the GRU hackers. Similar problems of proof existed as to knowledge. And absent sufficient evidence of such knowledge, the government could not prove that WikiLeaks or Assange joined an ongoing hacking conspiracy intended to further or facilitate additional computer intrusions. And they basically repeated the process when they talked about Roger Stone, and they said Stone's actions would thus be consistent with, among other things, a belief that he was aiding in the dissemination of the fruits of an already completed hacking operation perpetrated by a third party. And just so that people understand what all this means, it just means that Mueller investigated all this stuff and did not find any evidence that either WikiLeaks had any kind of foreknowledge of the hacking or that Stone had any kind of foreknowledge of anything past the point, you know, when the hacking was actually going on. Isto custou uma eleição ao Trump. E basicamente é giro como a palavra hacking é tirada ao ar de uma forma tão trivial e leviana que até mete-nos, então, afinal, onde é que está a colusão? Porque o Mueller nunca apresentou nada a não ser o tipo, este ódio tendencioso que é patrocinado pelos mídia e assumido pela sociedade de que é o presidente errado para ter algum tipo de união, apesar de até ter sido instrumentalizado ao ponto de nós estarmos fechados em casa neste momento que eu estou a gravar o podcast, por prisão domiciliária voluntária, para acreditarmos nestas balelas. E vamos ouvir mais um bocadinho. So much to be frustrated about with all of this, but the That little story about the declassification of the Mueller thing is so frustrating because it kept alive. It kept that little portion of the conspiracy theory kept this story alive for years, and there was no acknowledgement of it whatsoever when it came out. It didn't make any news stories at all. So here we're talking about it. O Mueller Report, eu até já disse por gozo em podcasts anteriores que no Mueller Report vem recomendado o meu podcast como o podcast mais útil do planeta, porque ninguém que acredite na tese, apesar de ter sido contradito em relação à conclusão, admite que não está lá nada em relação ao que finalmente conseguiram fazer neste momento. E o que é que conseguiram fazer neste momento? Com tanto confinamento, com tanta treta, acaba por ser tão depressivo esta tendência. Eu vou passar aqui um clipe que é de quem? Do Peter Thiel. Ora, este gajo era um CEO até da Firefox e tudo. O tal que foi corrido por ter visões da direita e etc. Vamos ouvir o que é que este homem, que está na lista dos homens mais ricos do mundo, acha de coisas como, por exemplo, BLMs e tudo o que patrocinou estes eventos que nós estamos a viver neste momento. Yeah, look, the visceral problem with communism is not its redistributive tendencies. It's the extreme violence. It's that you have to kill tons of people. You know, there's always a one of the professors I studied under at Stanford, Rene Girard, was a sort of great philosophical, sociological, anthropological thinker, and you know, he had this observation that he thought communism among Western intellectuals became unfashionable. You could date it to the year 1953, the year Stalin died. And the reason was they were not communist in spite of the millions of people being killed. They were communist because of the millions of people that were being killed. As long as you were willing to kill millions of people, that was a sign that you were building the utopia, you were building a great new society. And when you stopped, you know, it was just going to be like the lethargy of the Brezhnev era or something like that. And that was not inspiring. I mean, people shifted from Stalin to Mao or Castro, but the violence was charismatic. I think very charismatic. Isto traz um comentário que é bastante praticado até pelos BLM e os antifas, que é exatamente esta caracterização da violência justificada em relação ao que estão a tentar obter numa sociedade utópica em que alguém faz com que as coisas aconteçam, mas eles não. Eles só ficam em casa a queixar-se de serem minorias e, enfim, e não fazerem nada de jeito. Mas isto traz consequências muito graves. Muito graves. E então vamos passar para uma entrevista com, como é que se chama? Geração Z, Jonathan Taidi. Bom, não sabe. Mas, independentemente disso, as palavras dele são muito úteis. É tipo uma identificação ao Gen Z e é tipo uma conclusão e, digamos, um arco em relação a tudo o que tem sido tipo, feito a nível mundial, como manipulações de eleições, a nível do país mais democrático, bombardeado e caso as tuas sejam suspeitas e passam a vida a manipular e a dizer as tendências do mundo como cão de ataque devido àquele Estado ilegítimo que, mais uma vez, a ilegitimidade é sempre patrocinada pela vitória do deficiente mental que depois vai permitir com que uma bêbada governe, tipo, o cão de ataque que é o mundo dos Estados Unidos da América. Vamos ouvir como é que a geração Z se sente em relação a isto, e isto cruza muitos campos. E é a antepenúltima conclusão, porque há a última conclusão do Aldous Huxley. Mas vamos ouvir este Jonathan whatever. The percentage who self-identify as having a psychological disorder was very low for boy, for women and men. But once the millennials leave, and now college is all Gen Z, other than veterans or older people coming back, but the ones who are coming out of high school, they have much, much higher rates of believing that they have a mental disorder, and it's mostly depression and anxiety. Some great work done here at Penn State. You have an institute that collects information from all the counseling centers around the country. Why are so many students going into the counseling center? What is the reason that they report when they come in through the front door? And the reason, as you can see, going back to 2013, 2014, to the present, the only things that are going up are anxiety and depression. Nothing else is rising. So it's not that young people today are just so comfortable talking about it. Oh, I have schizophrenia, I have bipolar disorder. No, it's only depression and anxiety. It's not even stress. Gen Z does not claim to be more stressed than a previous generation. They just never got the chance to learn how to deal with normal, ordinary, everyday stress. And I'll explain why later. So as I mentioned, there is some skepticism. This was in the New York Times a few months ago, Richard Friedman saying, relax, there is no epidemic, and there's no harm caused by devices. Your kids playing video games, your kids spending hours and hours a day on devices, relax. The only evidence that it's harming them is self-report. These surveys that show that they say that they're more depressed, but you know, they're just more comfortable talking about it. That's his argument in the New York Times. But I believe that he is wrong, and here's why. Isto são as pessoas que acham que é positivo o Biden ter ganho, acham que é positivo as redes sociais terem censurado algum tipo de forma de prova de corrupção que existe dentro destas eleições. Isto é a forma como, e não é só a forma como isto é patrocinado e feito, com as consequências que depois acontecem dentro das pessoas que acreditam nesta merda. Porque não é só a Gen Z. Isto é exatamente, tipo, qualquer pessoa que, tipo, consuma a dieta diária mediática que é posta, tipo, neste, sei lá, nesta faixa etária que serve para todas, infelizmente, por sede de informação e acharem que se sentem informados por verem a cantiga de cor paga pelas mesmas pessoas que dizem esta merda. E não é só isso, é manipularem gerações que vêm de trás, ou da frente de nós, vamos dizer assim, mas tipo de trás, tipo na forma como vão imperar com a sua vontade, absolutamente disfuncionais por causa desta disfuncionalidade mesmo praticada, caramba. This is data on the percentage of boys. Now, for boys, there's no change. But this is data on the percentage of boys, the number of boys out of 100,000 in the population who are admitted to a hospital each year for cutting themselves or otherwise harming themselves so severely that they required hospitalization. And so, as you see, the youngest boys, age 10 to 14, almost never do that. Isto, o que ele vai falar é muito interessante e deixem-me só dar uma premissa, peço desculpa pela interrupção, mas é que a forma como pois, as pessoas lidam com o seu conforto psicológico, assuntos muito pouco discutidos, que é a forma como tu digeres o mundo que gira à tua volta, acaba por ter consequências que agora até podemos falar no Covid, que estão a ser intensificadas de tal maneira como esta prisão domiciliária voluntária, que daqui a 2 ou 3 anos vamos pagar um preço bem mais caro por este confinamento e por estas exclusões que possamos imaginar. Porque isto a conta vai ser mais cara. O preço das vidas a sério vai ser muito mais caro do que o que nós estamos aqui a tentar evitar. Por um aproveitamento político, porque eu não deixava o António Costa me dar uma injeção, de pessoas que não sabem o que é que estão a dizer, a agirem como, não só os donos da palavra, como depois sempre com a desculpa de que não sabem o que é que estão a fazer, porque ninguém sabe o que é que isto é, porque já queimaram a documentação toda naquele laboratório. Mas pronto, vamos continuar. So the rates are low for boys compared to the girls, which you'll see in a moment. And for boys, there's been no change as we go from 2001 to 2015. But look at the rates for girls. Much, much higher. Now here, I've cut it off at 2009. Much, much higher. This is a manifestation of an anxiety disorder. Self-harm is a product of anxiety, anxiety disorders. Much higher rates for girls and young women, as you see. But look what happens after 2009. What you see is that for the older teenage girls, the rate has increased 62%. This is not self-report. This is not just changing diagnostic criteria. These are hospital admissions. Now, interestingly, the oldest group here, who are millennials in this data set, the millennials were not affected because, as I said, they got social media when they were in college and later. Isto é muito importante, por causa da forma como a informação se integra, mas a consolidação dentro da perspectiva social está consolidada, mas lá está. Da mesma maneira que houve a censura na televisão do discurso de Trump, o Twitter também cortou de forma inédita tudo o que depois... As pessoas que batem palmas são as vítimas do que nós estamos aqui a ouvir. As pessoas que batem palmas e odeiam o que a gente diz e o que vocês ouvem e etc., odeiam isto que lhes está a fazer mal, porque... Se existe alguma forma demoníaca de dizer, de corromper a tua alma ou ficares possuída pelo diabo, é acreditar nestas merdas que têm estas consequências. Eu não sou religioso. And there's not much evidence that it was harmful in college. I believe, I'm working on a lit review now, there's debate about this, but my conclusion from going through the data is that the problem is getting social media in middle school, and that's a problem especially for girls. Look what happens to the youngest girls. Age 10 to 14 girls, they didn't used to cut themselves, but their rate has gone up 189% since they got social media in middle school. Again, I can't prove causality, but I have a lit review online, which I'm working on. I think the evidence does point to social media as being the reason for the huge sex difference in what has happened to teenagers. Isto é um estudo bastante interessante, porque basicamente o homem está aqui a concluir que a taxa de suicídio e de automutilação entre a população feminina por causa das redes sociais que manipulam a opinião em todos os campos está a ter as consequências que todos nós achávamos lógico, não é? Obviamente, então, manipular as pessoas desta maneira a todos os pontos acaba por exatamente... trazer-nos a este ponto, e ainda por cima, as mulheres, por mais que queiram ser iguais, têm um ponto de sensibilidade maior. Isto, obviamente, e isto não é pejorativo, caramba. É o instinto da mãe que está embutido nesses sentimentos. Acaba por ser mais destrutivo do que nós homens, que infelizmente nascemos numa cultura mais violenta entre nós, mas é pá, isto são coisas um bocado naturais. Mas deixa-me pôr aqui outro clipe, caramba, que ele já começou. Porra, isto não responde. Ok, então vamos passar mais um, porque isto é muito importante. Porque à medida que, no meio desta equação toda, até convencem as mulheres a ser mais iguais aos homens por uma questão de igualdade. A igualdade de direitos sempre aconteceu, mas abraça a tua diferença, mulher, porque é isto que está a acontecer, até ao ponto de que se manifesta especificamente no vosso sexo, porque só há dois, acreditem, desta reação psicológica que é mais destrutiva nesta atmosfera de manipulação social. It also shows up in suicide. So the suicide rate was was higher for males in the 80s and 90s when there was a huge crime wave and a lot of violence, but it's been stable in the 2000s until recently. So for males, it's up 25%. Now, it turns out most age groups in America are going up. Suicide is going down around the world, but it's going up in America for almost all age groups, both sexes. So the rise for boys is actually not much more than what's happening to older men. But the rise for women, while it's higher than for men overall, for 15 to 19-year-old girls, it's up 70%, which is much higher. And for 10 to 14-year-old girls who have a very low base rate, but for them, again, the increase is gigantic, 151% increase in preteen girl suicides in this country. So something is going wrong, especially for girls. 2015 hit a peak higher than ever recorded before since we've been collecting data, and the 2 years after that are right about the same level, so it was not a one-year spike. So that's the first megatrend. This affects a lot of things on campus. This is affecting companies, corporations who are beginning to hire Gen Z and are noticing now that they have a lot more anxiety in their young employees, so HR departments have to staff up. Eu tenho uma teoria em relação a porque é que houve esta mudança agora drástica. Porque desde o momento que tentaram convencer a mulher que podia ser tão trivial como um homem, acabaram por perder o seu próprio valor, e o próprio homem, como agora de repente tem a mulher tipo muito mais acessível por causa da sua própria manipulação social. A gente deixou-se de matar tanto e elas estão-se a matar mais. Porque houve aqui uma mudança. E esta mudança acaba por ser concluída num clipe muito simples que passou no Joe Rogan. Eu quero, tipo, rematar este podcast. Mas eu acho isto muito interessante em relação a como não só dentro de uma geração mais recente, digamos, a informação que passa em formato digital tem as suas consequências. Por outro lado, até já ouvimos pelo Glenn Greenwald que o jornal em subscrições digitais já ultrapassou, exatamente por estas pessoas, a margem de lucro que o jornal pode vender em termos físicos, que é o jornal. O que se torna um paradoxo em relação ao final, o que é o mídia em relação ao conteúdo. Por isso, olha, se calhar é nos podcasts que estão a verdade, que está a verdade, porque eles não valem nada. Basicamente, já podemos chegar à conclusão que não só os mídia, tipo, já não, tipo, têm algum tipo de conteúdo que seja útil para algum tipo de informação social, como até destroem e omitem, porque até houve no País de Gales em 2016 um surto de suicídios coletivos de pessoas na faixa etária, jovens de 16 anos, que se matavam online na dark web, quase como diariamente, mas até como responsabilidade social, isso não é muito reportado, mas eu acho que com estes confinamentos todos e esta forma de nos obrigarem a estar fechados em casa, porque é muito fácil dizer para um job for the boys do PS, fico fechado em casa porque nós fechados em casa temos que continuar a pagar os impostos para pagar a casa desse filho da puta que disse essa merda, filho da puta. Estás a gozar com a gente, eu tenho que ir trabalhar para pagar a tua casa. Eu tenho que ir trabalhar para pagar a minha. E se um dia apanho Covid e fico sem casa e o médico diz-me, você tem que ir para casa, eu digo, eu vivo na rua. E como é que a gente fica? Isto vai colher mais vidas financeiramente, infelizmente, dentro do sistema que estamos envolvidos, porque venderam Portugal ao desbarato estes anos todos e agora temos que pagar as consequências, do que as vidas que vai colher, teoricamente, e toda a gente promete a vacina, e o Bill Gates tem um retorno de 20 para 1 no seu investimento, 1 bilhão. E eu não sei como é que isto vai acabar, mas eu agora vou-vos deixar para rematar este clipe muito curioso num podcast do Joe Rogan, que é com... Tristan Harris. Este gajo, meu, até teve a ousadia, que eu odiei, de comparar as conspirações que há na internet entre a Terra ser plana e os números do Holocausto. E eu fiquei tipo, vai para o caralho, vai conflagrar essa merda na puta que pariu. Quer lá saber? Eu já estou cansado, meu, também. Mas há aqui uma analogia para rematar esta situação toda, que é bastante preocupante, e às vezes o Aldous Huxley fica muito, muito aquém do clichê do Orwell, e vamos ficar aqui a ouvir porquê, porque até o Huxley escrevia coisas assim mais terror e era mais assim um bocado transcendental, mas há coisas que ele dizia bem, e eu gosto desta conclusão, apesar da boca de quem o disse, disse coisas que eu testei. Vou partilhar isto com vocês, porque isto é a conclusão de arco deste podcast inteiro e da realidade toda, sucintamente falando, escrita por génios, que foi compilada num livro que eles fazem a referência, que eu agora não sei de cor, que também tenho que investigar isso. Ouçam isto. We're all looking out for, you know, 1984. When the year came and the prophecy didn't, thoughtful Americans sang softly in praise of themselves. The roots of liberal democracy had held. This is like we made it through the 1984 gap. Wherever else the terror had happened, we at least had not been visited by Orwellian nightmares. But we had forgotten that alongside Orwell's dark vision, there was another, slightly older, slightly less well-known, equally chilling vision of Aldous Huxley's Brave New World. Contrary to common belief, even among the educated, Huxley and Orwell did not prophesy the same thing. Orwell warns that we will become overcome by an externally imposed oppression. But in Huxley's vision, no Big Brother is required to deprive people of their autonomy, maturity, or history. As he saw it, people will come to love their oppression, to adore the technologies that undo their capacities to think. What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one. Orwell feared those who would deprive us of information. Huxley feared those who would give us so much that we'd be reduced to passivity and egoism. Orwell feared the truth would be concealed from us. Huxley feared the truth would be drowned in a sea of irrelevance. Orwell feared we would become a captive culture, but Huxley feared we would become a trivial culture, preoccupied with some equivalent of the feelies and the orgy-porgy and the centrifugal bumble puppy. Don't know what that means. As Huxley remarked in Brave New World Revisited, the civil libertarians and rationalists who are ever on the alert to oppose tyranny failed to take into account man's almost infinite appetite for distractions. Lastly, in 1984, Orwell added, people are controlled by inflicting pain. In Brave New World, they are controlled by inflicting pleasure. In short, Orwell feared that what we fear will ruin us. Huxley feared that what we desire will ruin us. Holy shit. E o último comentário de Joe Rogan diz exatamente como uma pessoa pensa, porque no fundo é uma simbiose. É uma simbiose dos dois. E é uma tristeza. E a humanidade está a ir pela pia abaixo. A passos largos. Complacentemente. A passos largos. Por vários motivos. E eu acho que este momento final, esta análise, por mais que eu critique o homem, foi isto é tirado de um livro, que é uma análise entre os dois cérebros, e sinceramente acho que há aqui qualquer coisa que nós podemos todos extrapolar entre nós. E pensar que ao fim e ao cabo, não é que nenhum esteja errado, não é que nenhum tenha razão, os dois têm todos razão, e é uma tristeza de ter que ver isto com os nossos olhos. E pronto, como nota positiva, deixem-me só vos dizer que, tipo, não tenho nada positivo a dizer. Ok, até ao próximo podcast. Salve. Epá, fiquem bem. Tudo The last 6 months have laid bare fundamental gaps and inequities within our societies and between them. As with climate change, those who have the least are impacted the most. That's why last spring, Canada worked with Prime Minister Andrew Holness and Secretary General Antonio Guterres to convene a high-level meeting to discuss how leaders around the world could work together to close these gaps and build a better, more equitable system that works for everyone. In May, we agreed to look at 6 urgent areas of action to mobilize financing for the response and the recovery. Over the course of the summer, our 6 working groups produced over 250 policy options. On September 8th, finance ministers gathered to discuss these options and their recommendations for short, medium, and long term. The most promising ideas will be taken up within existing IMF and World Bank processes, as well as at the G7, G20 leaders summits later in the fall. Then, in December, we're going to have the opportunity to meet again and discuss the progress we've made. Because we understand that right now we have to fix urgent problems. In the long run, we also have to fix the system so that it works for everyone. To eliminate this virus anywhere, we need to eliminate it everywhere. While scientists work around the clock to develop a vaccine, governments, we have the responsibility to ensure it'll be distributed quickly and fairly around the world. On Friday, I announced that Canada will provide $440 million COVID-19 Vaccine Global Access Facility, including $220 million in the Advanced Market Commitment to help low and middle-income countries access vaccines. This is an important initiative, and I encourage other governments to join in as well. We need to work together, not just on vaccines. Canada believes that a strong, coordinated response across the world and across sectors is essential. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. Last week, our government committed to investing more in international development while supporting countries, developing countries on their economic recoveries and resilience. On that note, today, I can announce that Canada will invest $400 million more in humanitarian and development funding, which will go directly to trusted partners on the ground fighting COVID-19. Our government is committed to investing even more in the years to come. In addition, we will continue to advocate for extending the debt service suspension initiative. We will also work on ensuring the special needs of small island developing states and other vulnerable countries are taken into account. Building back better means getting support to the most vulnerable while maintaining our momentum on reaching the 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs. Canada is here to listen and to help. Are you concerned about a contested election result in the United States? And what are you doing to prepare for the potential international consequences of such a situation? Canada is, of course, fully respectful of the processes underway in the United States. We will not be interfering or engaging in any way in their electoral processes, and that includes commenting on their electoral processes. We will, of course, continue to prepare for any outcomes and be there to stand up for Canadians as we always have through these past years and before that. The role of the Canadian government is to be there to defend Canadian interests while working with elected leaders around the world, and we will continue to do that. Is about the COVAX program, the coronavirus vaccine and accelerating program. You've all said it should be available to all, and yet the United States has not been part of it, although some members of the private sector in the United States are. Is there anything you have done as outreach to the United States to come back into the COVAX program, and how optimistic are you that the money will come in for it and distribution of a vaccine or many vaccines once they're available will be distributed fairly? We understand how important it is to eradicate the virus at home and everywhere at the same time. That's why Canada's moved forward in a number of different ways to ensure that wherever and whenever the virus is developed, we make sure we're maximizing our chances to be able to obtain it. So a big chunk of that is through contributing close to $500 million to the COVAX facility, which works as in we are securing doses for Canada at the same time that we're paying for, and at the same time as we will be paying for an equal number of doses to be distributed to the developing world. That's the large functioning of it that allows for countries to both secure domestic capacity at a reasonable price, but also ensure that our initiative gets vaccines out to other countries as well who don't have the capacity to pay. At the same time, Canada has secured bilateral deals with many pharmaceutical companies and potential vaccines to double up on our chances to be able to access vaccines once one becomes available. But we know that participating internationally in ensuring vaccines for the developing world is incredibly important as we move forward, and which is why we're full-fledged supporters of the COVAX facility.